vocês o violino de Bio, diretamente do Arizona. Pessoal, agora finalmente o Bernd tá na sala. O Bernd é aquele alemão ali, ó, que tá ali em cima. Um grande baixista de várias bandas pop da Colônia Alemanha, de cidade de Colônia, Alemanha. Willkommen Sie, Bernd, Salvador. E ali à direita temos o Kelvin, escutando o nosso som ali na sala de aula da professora Marilei Fiorelli. Hello, lá no Recôncavo da Bahia, Cachoeira. He's talking to salve, me. Salve pra Cachoeira aí. Vamos junto. Try to come in. It's Sepp is there. Bernie is there. Vio is there. So I am. Agora acabou de entrar na sala o Mendex, o Paulo Mendes, diretamente de Portugal, baterista e cantor de Portugal. Vamos fazer esse som aí. Bem-vindo, Mendex! Thank you. Thank you. É isso aí, pessoal. Finalmente temos aqui a imagem do Seb, que tá colocando essa base aí desde o início. É um grande artista lá da Holanda, mó figuraça, fuma um. Todo dia ele tá fumando um nesse som aí, cara. Tomando uma... Ali é o Turco, diretamente de Izmir, na Turquia. É o Rock Tribe, nos teclados ali na direita embaixo. É isso aí, velho. Very nice to see you guys. E ali o Bernd na Alemanha. Aqui à minha esquerda eu tenho o Irlan Guedes, diretamente de Feira de Santana, Bahia. My friends, I want to present you a new singer from Salvador, from Brazil. She's called Carolina Bandeira. She wanted to solo with your vibes. Thank you. de semana na casa de praia, só gastando grana na maior gandaia. Saí pra balada de madrugada. Ela voltará. Carolina Bandeira, diretamente de Salvador. Tocando com Seb, diretamente da Holanda, fumando um charo na Holanda. Smoke the joint, my friend. E o Bernd, da Alemanha. E o Rock Tribe da Turquia. Eles curtiram, velho. Aplaudiram pra caramba aqui. Thank you. Madalena Rocha, de Salvador da chamou. Madalena Rocha, vem Madalena Rocha, Salvador chamou. Vem Alina Gay, Azarangue, Azarangue, Ingue, Kiriki, Digi, Garagada, Garagada, Ia. Sei não, isso é lá com você. Bananeira não sei. A bananeira sei não, isso é lá com. Bananeira não sei. Bananeira sei lá. A bananeira sei não. Bananeira não sei. A bananeira sei não. Puro jazz, é puro jazz, é com ele, é puro jazz.